Dia 9, 1 Samuel. Saindo do vazio para a santidade, para o regozijo. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. 1 Samuel 8, versos 19 e 20. Deus diz: Estou consciente de que as coisas estão dando errado em sua vida, que a família e os amigos nem sempre tratam você bem, que nada caminha exatamente como você quer. Eu sofro com você pela dor que a vida lhe causa, mas nossas prioridades são diferentes. Você pergunta o que precisa fazer para tornar a sua vida melhor, para corrigir a injustiça que você sofre, para assegurar que mais coisas em sua vida sejam como deveriam ser. Quero que você pergunte como seria a santidade em sua situação, seja ela qual for. Santidade que pode não corrigir as injustiças que você sofre, mas que nos deixaria aproveitar um ao outro. Eu conto a história de Samuel para deixar você enxergar como os líderes espirituais de Israel, ao verem os problemas latentes no fim da vida de Samuel, me esqueceram. Na verdade, eles me rejeitaram e honraram seus próprios compromissos para fazer a vida funcionar de acordo com a sua própria sabedoria. Eles insistiram que Samuel indicasse um rei humano, um rei diferente de mim para guiá-los. Eles queriam se encaixar nos padrões como as outras pessoas guiavam sua vida e que parecia estar dando certo para elas. Israel nunca teve um rei além de mim. Causa-me dor ver o meu povo correr atrás de algo inferior ao conhecimento sobre mim. Perturba-me vê-los seguirem métodos que se dizem comprovados para fazer coisas boas acontecerem e valorizarem esses métodos gerenciais mais do que é o que está relacionado ao sagrado e à abnegação que me agradam, independente do que aconteça. Você vai entender a minha mensagem principal nessa carta quando perceber a tragédia que é pedir um outro rei que não seja eu. Seguir os caminhos de outros pode funcionar por um tempo. Isso frequentemente leva a uma risada superficial de orgulho e de curta duração em uma agenda cheia de compromissos. Seguir os meus passos conduzirá você através dos problemas e do vazio para a alegria de verdade, para a risada verdadeira que apenas as pessoas em relacionamentos santos podem aproveitar. Dedique um momento para orar. Pai, você me ajudaria a descobrir a alegria do relacionamento santo que o define? Com muita frequência, meus caminhos envolvem tentar consertar as pessoas e os problemas. Por favor, dê-me uma visão mais ampla, que envolva um amor abnegado. Eu peço humildemente, em nome de Jesus, amém.